se encontra na saída do pátio 3, autorização para entrada na principal 4. Autorizado, reporte ao término do rebote. Bom dia. Quanto objeto esse violete papá? Prossiga. Finalizando o giro de reatores, grato, bom dia. Bom dia. Autorizado o regresso, reporte ao termo do reboque, o Alfa Zulu Lima. Fazendo o retorno, recuado a lenta até a posição Fox, depois seguindo de frente até a partida. Ok, presente.